junto aos rios da Babilônia. Nos assentamos a chorar, lembrando de Sião tão amada, nossas harpas a pendurar. Como cantaremos, ó Senhor, em terra estranha sem amor, se eu me esquecer de ti, que a minha voz não possa existir. Eu prefiro Jerusalém, a minha maior alegria, amém. Aqueles que nos levarão pediam uma canção a entoar, mas como louvar em meio ao pranto, se a dor não deixa adorar? Como cantaremos, ó Senhor, em terra estranha sem amor, se eu me esquecer de ti, que a minha voz não possa existir? Eu prefiro Jerusalém, a minha maior alegria, amém. Lembra-te, Senhor, dos aflitos, dos filhos que sofreram em dor. Feliz aquele que traz a justiça, em ti encontramos o amor. Como cantaremos, ó Senhor, em terra estranha sem amor, se eu me esquecer de ti, que a minha voz não possa existir? Eu prefiro Jerusalém, a minha maior alegria, amém.